posição. Eu tenho amigos que chamam de amigos só por educação. Mas se eles perguntam se eu confio neles, eu digo não. Porque são meus conhecidos que nunca fizeram nada de mal comigo. Mas se fizerem, não há perigo de eu me sentir traído, pois nunca confiei. E o tempo voa e agora eu sei que confiança não se gasta mesmo. Desde criança aprendi a confiar em mim mesmo. Porque eu sou meu amigo como poucos outros são. Aceito meus defeitos com a calma e a compreensão que um amigo de verdade deve sempre demonstrar, defendendo a amizade em qualquer lugar, custe o que custar. Pois como diz o Milton Nascimento, amigo é coisa pra se guardar dentro. Do lado esquerdo do peito ajeito então alguns aqui no coração. Não são muitos, mas pra não ter confusão eu vou chamar de irmãos todos aqueles amigos verdadeiros que confiam em mim e eu confio neles. Nada é mais repugnante do que a falsidade. Por causa do olho grande já perdi uma grande amizade. Foi à toa, me desliguei da pessoa. Hoje nos vemos, mas não temos mais aquela coisa boa de união, feito janjão e pequeno. Com o tempo já perdemos sem razão. Eu lamento, mas eu era criança e não raciocinava assim. Desta maneira, vivendo e aprendendo, nunca mais eu vou perder um amigo assim. Que bobeira. Tem gente que cria fofoca, intriga, instiga, briga. Quando vê dois amigos, duas amigas, ou um amigo e uma amiga, uma amiga, uma amiga. Se dando bem, mas não vem quem não tem mané. Não perco uma amizade por nada, nem por mulher, nem por dinheiro, porque isso não tem preço que pague. Amigos, amigos, negócios à parte. Tá me devendo, compadre. Desgraçado é o coitado que não tem amigos porque é metido ou mesquinho. É impossível ser feliz sozinho. Abre o caminho no sapatinho. Ei, bichinho! Tem mais um pássaro no ninho. A amizade é igual cachaça, é o que tem de mais forte. O tempo passa, passa, passa, mas ela dura até que a morte nos separe. Quando ela é pura, ela é eterna. Por ela eu cravo um acidente, por ela eu travo uma guerra. O melhor amigo do homem é o cão. Mas eu te ataco feito um pitbull. Se mexer com meu irmão, sou contigo no ar. Fecha o tempo, fecha a mão. Um passo em falsa, sou não calmo. Eu viro tais, vai pro chão. O melhor amigo do homem é o cão. Mas eu te ataco feito um pitbull. Se mexer com meu irmão, sou contigo no ar. Fecha o tempo, fecha a mão. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Por você eu troco tiro ou então entro na porrada. E se for furada, se algo acontecer comigo, fica calmo, não tem nada. Foi por um amigo, um bom motivo. Eu luto, eu brigo, eu faço o que puder. Amigo, saiba, tô contigo pro que der e vier. Um por todos, todos por um, esse é meu lema. Tô contigo no ar. Vamos enfrentar qualquer problema. Juntos, pois pra mim, amizade é isso. É estar junto por prazer e não por compromisso. Os amigos são o que temos, de máximo valor. Nos acompanham na tristeza, felicidade, alegria ou dor. Amor é sinônimo de amizade. Eu faço mal ao menor sinal de falsidade. Isso aí, a mentira é a pior coisa que existe. Foi mal, pô, não minto mais. Não insiste. Desiste. Vacilou comigo, é só uma vez. Eu não gosto de vacilo e não vou virar freguês. De vacilão, isso não pra mim, amigo é irmão. Pode não ser de sangue, mas é de coração. Que maravilha, é como uma família. É nossa sim. Amizade é sólida como a muralha da China. Não é Berlim. Não vamos brigar por migalha, nem por menina. Porque vagina também tem várias em qualquer esquina. Esse é o clima, tá tudo em cima. Tá tudo certo. Se a gente fina, chega mais. E se não for? Nem chega perto, eu tô em paz com meus irmãos. Rapaz, não vem se intrometer, senão o bicho vai pegar pra cima de você. O melhor amigo do homem é o cão. Mas eu te ataco feito pitbull. Se mexer com meu irmão, estou contigo lá. Fecha o teu, fecha a mão. Um passo em falsa, sou no caos. Eu viro teste, vai pro chão. O melhor amigo do homem é o cão. Mas eu te ataco feito pitbull. Se mexer com meu irmão, estou contigo lá. Fecha o teu, fecha a mão. Um passo em falsa, sou no caos. Eu viro teste, vai pro chão. Gabriel, vamos nessa. Ô, partiu, vambora, Somente com meus amigos me sinto completo. Meus amigos são pra mim como as asas pro inseto que voa. Um mosquito ou um besouro, em minha vida eles são o maior tesouro. Eu fico louco como um touro em plena arena. Se mexer com meus irmãos é melhor não, não vale a pena. Não cutuca onça com vara curta, pois meus amigos são resposta e com eles vou à luta. Não mexe em casa de marimbondo nem colmeia de abelha. É só não mexer com a gente que a gente não te perdeu. Estamos bem, não queremos brigas com ninguém. Já basta as que a gente tem. Tem amigos que estão sempre discutindo, mas depois já estão sorrindo, tudo calmo, tudo lindo. Tenho aqui um exemplo disso, a pessoa com que eu mais discuto e xingo. Qual é, mané? Meu irmão nos dois sentidos, meu melhor e mais antigo amigo. Tá comigo desde que tá vivo. Positivo. Unidos, feito Red Barney. Um em carne, um só. Gabriel, o Pensador. E Thiago Mocotó.